Atividade interna tem no sangue a quebrada. Avisa aí, diz aí, fala pros cara. É bruto nas palavras, mudou foi que ensinou. Coração é de favela, revolta saturou. Vacilão se afogou, se iludiu, se perdeu. Minha lágrima na terra, os caldinos não entendeu. Esquece quem sou eu, teu problema é maior. Mais um milhão de favelado é pior. Apela pro teu Deus de olho azul cheio do ouro. Aquele que cuspiu na humildade do meu povo. Tu sente nojo da marmita do operário. Trabalho forçado, que banca teu cerato. Patrimônio importado, os carrão, a mansão. Infelizmente, mas paga teu caixão. O enterro é de luxo, né? Parece rei. Um preto graduado faz desgraça em vocês. Olhos pés cinzento, saindo da trincheira. Se tua justiça é branca, nossa vingança é preta. Rancorosa, vermelha, no rosto miserável. Andando teu jardim, planejando um grande assalto. Atividade interna tem no sangue a quebrada. Avisa aí, que isso aí fala pros cara. É bruto nas palavras, mudou foi que ensinou. Coração é de favela, revolta saturou. Atividade interna tem no sangue a quebrada. Avisa aí, que isso aí fala pros cara. É bruto nas palavras, mudou foi que ensinou. Coração é de favela, revolta saturou. A tua tática, a tua estratégia. Ostenta todo o luxo da boneca amarela. Teu sorriso tem mazela. Sequela que te afeta, teu fedor que impregnou a nossa atmosfera. Tu precisa da miséria, da ferida mais aberta. Genocídio da mãe África, desgraça. A guerra civil, tu viu, moleque de fuzil. Quem mira no alvo errado ao semblante do Brasil. Tu viu, tu fez, provocou mutilação. Do moleque desnutrido do deserto afegão. Destruiu nação, invadiu todo o Iraque. Sua bandeira eu vejo sangue, o espelho do massacre. Tu fez o kamikaze, motivou um homem bomba. O maior pesadelo da maldita Casa Branca. Doutrina americana é uma fábrica de guerra. Derrama o sangue, espalha pela terra. Eu vejo a besta fera planejando no Pentágono. Barack Obama no caldeirão do diabo. Sorriso disfarçado, implante fascista. O porco assassino de ação capitalista. Quem decifra o século XXI? A minha fé segue a trilha de Sadu. Pra você eu sou mais um, perdido entre milhões. Meu corpo foi marcado no ferro dos grilhões. Atividade interna tem no sangue a quebrada. Avisa aí, que isso aí fala pros cara. É bruto nas palavras, mudou foi que ensinou. Coração é de favela, revolta saturou. Atividade interna tem no sangue a quebrada. Avisa aí, que isso aí fala pros cara. É bruto nas palavras, mudou foi que ensinou. Coração é de favela, revolta saturou.